Nesta terça-feira, dia 23 de julho, a Prefeitura Municipal de Gaspar iniciou a pavimentação asfáltica da rua José Yonques, no bairro Arraial do Ouro. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com o chefe de gabinete da Prefeitura, Rony Miller. Rony, mais uma obra do programa Avança Gaspar iniciando nesta terça-feira? Exatamente, né? Mais uma obra do Avança Gaspar, programa este que foi instituído pelo prefeito Kleber Vandal e vem realizando diversas obras em diversos bairros aqui do município. A rua está sendo contemplada com a drenagem e também com a pavimentação asfáltica, né? A drenagem já toda concluída, só nos ajustes das bocas de lobo. No dia de hoje começamos então a colocar a camada asfáltica, né? A equipe da empresa Pacopedras está fazendo este serviço. É uma obra que vai ficar muito bonita e muito importante também para o desenvolvimento daquela localidade. Vai acabar com o pó e com a lama daquela região. É um trecho de mais ou menos 1,5 km. Para quem conhece a estrada José Yonques, que é a estrada geral do Arraial, como popularmente se chama, então vai ser um trecho do início da rodovia BR-470, né? Até na primeira ponte ali, que se tem. É a segunda obra no bairro Arraial, em termos de pavimentação asfáltica. Muitos, como o prefeito fala e recebeu diversos depoimentos, muitos moradores chegaram a afirmar que não iriam ver asfalto tão cedo no bairro Arraial. Fato esse que está acontecendo nesse exato momento, graças a uma ação do governo do prefeito Kleber. Essa obra é uma obra, então, portanto, muito esperada há muitos anos. Qual a previsão para o término dessa obra? Então, nós temos a previsão de término até no meados do mês de agosto, até dia 15 de agosto. Acreditamos que, se o tempo colaborar, a gente consegue terminar ela bem antes. Essa obra será realizada com recursos próprios? Essa obra é uma obra com recurso de financiamento Finisa, né? Faz parte de um pacote de obras que a gente vem realizando em todo o município. E uma obra de qualidade, tá, Gil? A gente hoje estava lá acompanhando a colocação da massa asfáltica e a gente conseguiu ver o quanto que está indo lá, uma espessura pronta de mais ou menos 7,5 centímetros, né? O que é um padrão, conversando com os engenheiros, um padrão de rodovia. Nós conversamos com o Rony Miller, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Gaspar, nos falando sobre o início da pavimentação asfáltica da rua José Yonques, no bairro Arraial do Ouro, que começou nesta terça-feira, dia 23 de julho. Da Prefeitura Municipal, Gil Dias para a Rádio Sentinela.